aqui o sonho é de preto pra preto, sem medo, rimando a vida como ela é. Somos heróis do gueto, mandando a rima na fita, se liga assim que é. Só Jesus é a luz que me mantém em pé, contra a luz e fé. A bomba do lado sul, explode no gueto, se liga no boom, mano. Herói não é pra qualquer um, tem que ser forte, não pode temer a morte. Seu lock, o sangue escorre e encobre a parte pobre que sofre com a miséria que cega mais um irmão. Transformando pessoas de bem, escravos da guerra, a destruição. Vivendo na escuridão, seguindo o caminho errado, vivendo no lamaçal do pecado, servindo o diabo. A cada esquina da periferia eu vejo mais uma criança, conhecendo cada vez mais cedo o gosto amargo da vingança. Das ruas da sul surgem os heróis do gueto, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Não seja mais um prisioneiro dessa guerra suja, esqueça a droga, a arma, não é assim que se vence a luta. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Eu sigo a trilha, guiado pelo Espírito Santo, rumo à terra prometida, lutando contra o principado e potestade do ar. Somos heróis do gueto, prontos para atacar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Somos soldados abatidos, mas não destruídos. Heróis do gueto, pregando o amor de Cristo. Heróis do gueto, no cruce e ao conflito. Heróis do gueto, rimando a salvação. Heróis do gueto, heróis do gueto, heróis do gueto, pregando o amor de Cristo. Heróis do gueto, no cruce e ao conflito. Heróis do gueto, rimando a salvação. Heróis do gueto, heróis do gueto, renascendo das cinzas, as cinzas. Heróis do gueto, teu poder da rima, pra vencer as tribulações, resistindo fortemente às tentações, mano. Graças ao Senhor, hoje aqui estou lutando contra o opressor, o devorador, que controla todas as quebradas, que espalha as armas pela madrugada, cara, pra ver o meu povo se destruindo, a tiros, todos se matando como inimigo. Te digo, conhecereis a verdade vos libertará. Nosso raciocínio é como gatilho, pronto para apertar. Não seja escravo chegado, passe pro nosso lado. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Invadindo o cenário, mudando o rap nacional, numa arma letal, nessa batalha espiritual. Chegou a hora de atacar, pronto pro ataque. Vai tocar a trombeta, todos ao combate. Heróis do gueto ao resgate, pra quem tá perdido, representando o perigo pro anticristo. Salvar o mundo da destruição é nossa missão, até a volta de Cristo, dia da ressurreição. A salvação tem que ser conquistada a todo momento. Vem vencer, mais um herói do gueto. Heróis do gueto, pregando o amor de Cristo. Heróis do gueto, no cruce e ao conflito. Heróis do gueto, rimando a salvação. Heróis do gueto, pregando o amor de Cristo. Heróis do gueto, no cruce e ao conflito. Heróis do gueto, rimando a salvação. Heróis do gueto, heróis do gueto, heróis do gueto, heróis do gueto, heróis do gueto, heróis do gueto, heróis, heróis, heróis, heróis do gueto, heróis do gueto, heróis do gueto, pregando o amor de Cristo. Heróis do gueto, no cruce e ao conflito. Heróis do gueto, rimando a salvação. Heróis do gueto.